igreja é o retrato de santidade. Mas na segunda-feira, esquece sua fé, xinga palavrão e dá um cascudo na mulher. Conheço muita gente com dupla personalidade. Domingo na igreja é um retrato de santidade. Mas na segunda-feira, longe do pastor, o camarada é um terror. Pipoca ali, pipoca lá.